Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Boleira! Hoje nós vamos falar daquilo que nos julga antes de nós mesmos. Caralho, tá muito confuso isso. Um episódio sobre apelidos. Sim, apelidos. Vocês sempre nos chamam por apelidos. Eu acho que todo mundo aqui sabe, por exemplo, que o meu nome não é Pombo. Ou não, não? Se... não é Pombo, cara. Foi mal. Meu nome... Galera, se vocês achavam que o meu nome era Pombo, meu nome não é Pombo. O meu nome é esse pi aí que vocês vão ouvir agora. Não, não. O meu nome não é Pombo. Não vou contar hoje qual é o meu nome também, entendeu? Maurício. Como ninguém aqui tem o próprio nome, com exceção do nosso convidado, que eu vou falar daqui a pouco. Mas já que a gente vai falar de apelidos, então eu vou começar a listar os apelidos, como sempre. E aqui está conosco o nosso amigo Chacal. Chacal é o meu primeiro apelido exclusivo, cara. Porque na vida toda eu fiquei dividindo apelido com o senhor aí que tá aqui nesse programa. Um tal rapaz aí, seria ele o nosso amigo Robinho? Pois é, cara. Dividi muito apelido com o Chacal e o meu apelido atual é meio óbvio, né? É, acontece, né? Eu também tive meus próprios apelidos, não foram poucos. Assim como o nosso amigo aí, que tem vários apelidos, principalmente momentos íntimos, né? A dois. O nosso amigo Puff. Eu só tenho uma coisa a dizer para aqueles ouvintes que estão com a esperança de saber a origem do meu apelido. Hoje não! Hoje não! Hoje não! Hoje sim? Hoje sim. Falei hoje não! Fica até o final aí ouvindo que talvez você saiba a origem do apelido do Puff. E ganhar o privilégio de inventar um novo apelido pra ele, quem sabe? Hã? E hoje, gente, a gente tá aqui com uma grande novidade, que é o nosso amigo. Aí eu falei que ele era exceção, eu vou falar o primeiro nome dele pra ele não ficar perdido. É o nosso amigo Rafael, sobrenome Nariz, né? Ou não é isso? É, tem muitos sobrenomes, mas aí eu vou, ao longo aí eu vou falando alguns deles. Sobrenomes ou apelidos, cara? Também. Também, né? Tá incluído. Virou certo. Sobrenome. É, cara, quem diferencia isso hoje em dia? É, Lula é sobrenome ou apelido, hein? É, cara, deve estar tendo o cara anunciado dele, no jornal, cara, como José Inácio Lula da Silva, cara. É, no caso, no caso é ladrão. Polêmica! Polêmica! Eu ia ser mais suave falar que pra muita gente é xingamento, mas tudo bem. Então, já que a gente tá falando de apelido, vambora pros recados. Bando de jagunço, escroto. Jaiminha é apelido? O carteiro. Começando os nossos recados aqui de hoje, cara, aconteceu um negócio novo aí pra gente esses dias, né, cara? É, recentemente a gente foi convidado a participar do programa Esporte Arroba Globo da Rádio Globo, cara. Pois é, cara, quem diria, né? Um programa com o excelentíssimo narrador Marcelo Duó. A gente foi bater um papo com ele lá sobre o Boleiragem, cara. É verdade, cara. Foi bem legal. Eu não sei quantos ouvintes conseguiram acompanhar. Pra quem conseguiu, eu acho que valeu a pena. E se você, por acaso, conheceu a gente através do programa, manda um e-mail pra gente ficar sabendo, cara. Vai ser bem legal saber disso. Esse é um programa compartilhado pela Rádio Globo do Rio e de São Paulo, mas ele passa na internet pra todo o Brasil. Então foi muito divertido participar lá. Marcelo foi um host excelente, ele deixou a gente muita vontade pra conversar lá, a gente fez piada, brincou bastante, foi muito legal a participação. E assim, quem não conseguiu acompanhar, cara, fica ligado aí nas nossas redes sociais, porque a gente avisou no Facebook, avisou no Twitter. Então assim, se você não segue a gente no Twitter ainda, pô, passa a seguir pra você ficar ligado. Se você não curtiu a gente ainda no Facebook, curte também, pra você ficar sabendo dessas coisas e poder aproveitar e curtir com a gente lá esses momentos. É isso aí, galera, e pra quem tá na dúvida aí de qual é a nossa página no Facebook e de qual é o nosso perfil no Twitter, cara, como é que são aí os nossos contatos, né? Como é que o pessoal pode ficar de olho na gente? O nosso perfil no Facebook é facebook.com/blog10ou2, a nossa página, na verdade, né? E no Twitter é @blog10ou2 também, então é muito simples. Se você não estiver achando isso não quiser se lembrar, vai lá no nosso site 10ou2.com.br, entendeu? Que tem lá na parte de contatos, tem nosso perfil no Facebook, nosso Twitter e o nosso e-mail pra você mandar o seu feedback pra gente também, que é muito relevante pra gente. Pois é, cara, nosso e-mail é boleiragem@10ou2.com.br. É isso aí, manda pra gente um e-mail, a gente vai adorar saber a opinião de vocês. E não esquecendo também de dar uma nota legal pra gente lá no iTunes, né, cara? Acho que é bastante relevante pra gente começar a se destacar ainda mais no cenário de podcast nacional, né? É isso aí, a gente conta com vocês e vamos pro assunto principal. Senhoras e senhores, e eu iniciando esse papo muito maluco, sincero, opa, já vi isso em algum lugar, queria perguntar para os senhores aqui qual é a origem da palavra apelido. O que quer dizer apelido? Aí pegou, aí ficou muito cultural o negócio. Eu não sei, cara. Eu não vou entrar na parte etimológica da palavra não, mas eu vou falar o seguinte, cara. O apelido, resumindo, pra quem não sabe, tá dando mole, ele é como se fosse uma forma diferente de você se referir a uma pessoa, seja ela carinhosa ou jocosa ou qualquer coisa do tipo, entendeu? Mas é uma coisa que não é um nome, mas é uma palavra que identifica aquela pessoa, entendeu? É uma alcunha, né? Mas assim, cara... É uma alcunha, mas alcunha é mais difícil do que apelido. Ó, oh, pô, eu tentei ajudar. Oh. Mas eu fiquei curioso pra saber se o Puff, que fez essa pergunta, sabe o real significado. É muito simples, meu caro, caro Pombo. A palavra apelido vem do latim apelare, chamar alguém de, tá? Chamar alguém. Apelido, então, significa chamar alguém de. Chamar alguém, o nome de já não basta, né? É, apelare. Exatamente. Tipo, quando o cara é muito apelão, é porque ele tem um apelido. Entendi. É, apelão é um apelido, né, cara? Justo. Cara, que merda. Hein, cara? Se eu chamar alguém aqui pelo nome, eu tô dando um apelido, então. É isso aí, você não, é um apelão. Se for sobrenome... Tô chamando alguém de... É, se for sobrenome, de acordo com a definição formal, tá tudo certo. Tá bom, foda-se o que significa apelido, cara. A gente tem que falar de apelidos bons aqui. A gente tem que falar de apelidos que chamam a atenção, entendeu? Apelidos que ficaram marcados nas nossas memórias. Alguém aí tem algum que ficou muito marcado nas memórias? Cara, eu tenho alguns apelidos que marcaram a minha infância e foram apelidos que tinham tudo a ver com seus respectivos donos. Acho que o primeiro deles, assim, o mais icônico talvez seja o animal, né, cara, que era o Edmundo, porque assim, o Edmundo jogando bola era uma parada muito, sei lá, visceral, emocional e, cara, não sei, tipo, acho que apelido de animal, ele era violento, mas assim, não necessariamente violento só de dar porrada, mas ele era, tipo, brigão, era um cara que lutava em cada bola, entendeu? Acho que, e o comportamento dele fora de campo também, tipo, sei lá, acho que, pô, era um apelido muito, muito adequado, digamos assim. Eu acho que você poderia assumir logo que o Edmundo ficou marcado na sua vida, porque ele fez 82 mil gols no Flamengo. Cara, ele jogou no Flamengo também, né? Então... Mas no Flamengo ele fez, tipo, 2 gols. Cara, podem dizer qualquer coisa, mas o Edmundo foi um dos melhores jogadores que eu vi jogar. Não tem como negar isso, entendeu? E nem diminuir os feitos do cara só porque ele tem mais identificação com a torcida do Vasco. Então é por aí mesmo, cara. Ficou marcado por fazer muito gol contra o Flamengo mesmo. Tem que aceitar. Acontece, cara. Acontece. O Obina fez muito gol contra o Vasco também. Tudo bem. É, o Obina também é outro apelido maneiro, né? Cara. Ah, não, né? Não é apelido, não, né? Não, ele é um identificador de chamadas mesmo. Que coisa aí, né? Cara, o Obina tinha um apelido que era muito famoso, né? Era o quê? Príncipe Negro, não? Meu Deus do Ébano. Não, lembrei. Anjo Negro, cara. Anjo Negro era o apelido do Obina, cara. Caraca, Anjo Negro me lembra do Jacaré, naquele Salte Boom, sabe? Aquele programa de solta na minha sala. Rede Globo não, né? O Luciano Huck tem um programa de salto ornamental com artistas artistas semifamosos. Tipo, cantores, gente da Globo, exatamente. E aí, tipo, celebridades, coisa do tipo. Não, cara, eu não assisti essa parada, mas passava. Ok, veja. O Facebook tá aí, cara, com muita informação. E a parada é que, assim, o Jacaré participou desse programa, ele ficou marcado por fazer sempre o mesmo salto. Ele nunca variou o salto dele, sacou? Durante a competição inteira, era só um, que era um salto conhecido como um anjo. Os caras anunciaram anunciavam como Anjo Negro. E era tipo o apelido do Obina, cara. Aí você viu uma, vez pelo Facebook, mas você sabe que todo salto dele era igual. Todas as semanas ele fazia o mesmo. O post falava disso, cara. O post era sobre isso, cara. Esse negócio era legal que só tinha artista famoso, assim, é Jacaré, Graciane. Tiririca. Não, só o pessoal do primeiro escalão, né? É, só ganhador do Oscar, né, cara? É, passou no corredor da Globo, não tá fazendo nada, vem pular aqui. Nem vai pro carro do buffet depois, né? Tem o Ronaldo Fenômeno, né? Também se chamava Cascão, com aquele cabelo ridículo. É, o Ronaldo conseguiu se destacar, pô, negativamente pelo cabelo feio, só que alguns anos depois ele conseguiu se destacar negativamente por algo pior, que a gente sempre cita aqui no programa. Acaba que... Ele jogou num campo diferente. É, jogou outro campo aí, mas... É, mas tinha bola no meio, né? Tinha? Aí eu já não sei, meu parceiro. Aí é detalhe... Bola dividida? Fosse dividida seria melhor, né, mano? Pô, mas com certeza não tinha dividida ali, não. A gente tá seguindo a linha dos atacantes e, pô, o cara que recebeu um apelido que era, tipo, muito óbvio foi o Romário, né, cara? Que era ali contemporâneo do Edmundo, foi contemporâneo do Ronaldo também. Não foi contemporâneo de metade do futebol, né? Porque jogou mais de 40 anos. Jogou até mais de 40 anos, foi bom. E, cara, porra, baixinho, pô, podia ter uma parada mais divertida, né? Se bem que como o nome dele já é quase um apelido mesmo... É, chamar de gigante. Economizou, pois é. Galera bem economizada com ele. O Romário era só baixinho mesmo. É, mas tem um apelido que é mega comum no futebol também por causa do Romário, né, cara? Que é Peixe. É o apelido de todos os amigos dele. Todos os amigos do Romário. Esse apelido dava fácil, né, cara? Assim, isso aí é uma estratégia tranquila, que é pro cara não ter que lembrar o nome de ninguém, né? O cara chama todo mundo de Peixe, ele nunca tá errado, meu irmão. Isso é muito prático. Eu tinha um professor que ele chamava todo mundo de João. Todos os homens eram João, todas as mulheres eram Maria. E aí, assim, se ele chamasse João numa turma de 40, assim, tipo, tem 20 cabeças aí, 20 garotos ali na turma. O cara chamou João. Cara, ninguém sabe com quem ele tá falando, sacou? Mas ele nunca tava errado. Então, pô, é uma tática, cara. O Romário fazia isso muito bem. Essa história me lembra uma vez que a gente tinha, na época do colégio, né, o Pluff não era da minha turma, mas estudava no mesmo colégio que eu. Tinha um professor de álgebra que ele era vesgo, e aí um dia ele pegou e falou, ô, chamando a atenção de alguém, tipo assim, metade da turma olhou, pensando que era com ele, e aí todo mundo começou a rir, inevitavelmente, do professor, o professor ficou muito puto. É mó mentira, imagina só, você não decorar o nome das pessoas e você é vesgo, você deixa sempre a pessoa numa calça justa, filha da puta. Você não sabe... Não, o outro vai o quê? Pra onde o cara tá olhando, né, cara? Exatamente. Então. Claro. Ele mordeu? Tem um Amaral, né, cara? Que era, assim, na verdade não é que o Amaral era vesgo. A vesguice tinha um pouco de Amaral, né? Ele era muito vesgo. O olho dele era rebaixado, pô. Não é que ele era vesgo, ele era meio-dia para 9. O Amaral, tem aquela parada do olho no peixe, outro no gato, né, cara? Acho que o Amaral tem um, sei lá, um na girafa e outro no peixe, sabe qual é? Ele era muita coisa, cara. Mas esse cara dele tava correndo. Qual é o apelido do Amaral? Amaral. Corcunda de Notre Dame. Alguns chamavam ele de farolete trocado também. O Amaral não faltava a oportunidade de zoar ele, né, cara? É, farol alto, farol baixo. Exatamente. O Amaral, acho que o cara que tem mais apelido no futebol é ele, cara. Exatamente. O Amaral virou apelido até pra coisas, né, cara? Eu conheci um cara que ele tinha um cadete, assim, muitos anos atrás ele tinha um cadete que ficava com um farol alto e um baixo mesmo, e o apelido do cadete dele era Amaral, cara. Caralho, o carro era Amaral, meu Deus do céu. O apelido do carro era Amaral. Pode chamar de Cerveró. Cerveró. Cerveró pode ser chamado de Amaral, rapaz. Amaral também. Pode ser mais novo, né, eu acho, não sei. Ele foi famoso antes do Cerveró, eu acho. É, não, mas o Cerveró é outro nível, cara. Digamos que o Amaral foi melhor pra sociedade, eu acho também. Será que Amaral era igual às corujas? Porque a coruja, ela tem os ouvidos um pouco deslocados, assim, não são alinhados, e por causa disso ela tem uma audição espacial, tá ligado? Será que Amaral também tem a visão 360? Ele consegue ver tudo ao redor dele, porque... Pô, eu já não sei, mano. Imagina o Amaral de óculos escuros. Imagina um óculos escuro pro Amaral. Metade do olho dele fica fora do óculos. Eu acho que quando Deus fez Amaral, o barro tava meio fresco demais, sabe? A piada foi boa. O filho do Rafael tá chorando. Tá boladão. Eu vou parar. Tá boladão. Fala pra ele que eu vou parar. Eu falei, Amaral aqui assustou o garoto. O garoto começou a chorar, pô. Ele é tão feio que só pronunciar o nome dele já. O cara amaldiçoou o nome dele, mano. Na moral. Na moral. Caraca, aqui são até os cachorros do vizinho aqui, cara. Cara, vamos falar, falar do Amaral 3 vezes, ele pro espelho, ele aparece. Eu tô vendo a foto do Amaral ficando com pena, vamos parar de usar o Amaral aí. É, mas vai ser legal, o Amaral a gente fez. Dá pra fazer um stand-up em cima do Amaral. Vai, vamos parar de usar o Amaral aí, na moral. Na Amaral. Vamos usar o Jabson. Jabson. O apelido do Jabson é Jabson. Jabson. Será que Jabson é apelido? Não, cara, é o nome do cara mesmo? Com certeza, mano. Não, cara. É porque o nome dele é Jobson, mas o apelido é Jobson. Eu sei que é Bob, porque ninguém seria criativo assim pra apelido, cara. Jobson. A galera capricha no nome. Jobson. Ele tem o subnome, né? O título, né? Digamos assim, que é o filho do trabalho. Filho mas aí tu começa a ver. É que nem aquele maluco, o Richarlison. Porra, é um nome tão feio, não precisa nem de apelido. É verdade. O nome já é ridículo. Seguindo aí a onda das badalações recentes, cara, tem um maluco aí que foi recentemente contratado pelo Vasco, que tem apelido também, tipo, interessante, né, cara? Que é o Luiz Fabiano, né? Ah, é muito gay o apelido dele, cara. Fabuloso. Fabuloso. Fabuloso, cara. Fabuloso. Fabuloso. Esse aí é o atacante do Fluminense. É uma contratação de laranjeira, esse aí. Na época de São Paulo era fabuloso. Saiu de São Paulo e foi pro Vasco, né? Mas o Fluminense é essa. Tem o Somoça e o Arruela, né? É verdade. É o Arruela. É o Ouro em Ruela. Então, troca o R ali pelo Z, mano. Fica o Z Ruela no nome do cara, mano. Mas o Fluminense se amarra, cara. O Fluminense não fez questão de contratar o Richarlison falsificado, só pra ter um também. Exatamente. Só pra dizer que tinha o Richarlison em casa, né? Cara. A gente já falou umas 10 vezes, mas tinha o Roger também. Não é Roger, é Roger Flores. Rasa. Então, tinha o Rasa. O Roger chegou a jogar no São Paulo ou não? É, no do Rio. No São Paulo do Rio. É isso mesmo. São Paulo de Laranjeiras. E tira uma dúvida: por que que atacante tem mais apelido do que os outros, né, cara? A maioria dos jogadores tem apelido e atacante. Vocês já repararam isso? Tem zagueiro, tem zagueiro lá, tudo. O zagueiro é tudo assim: Jorgão, Tonhão. Geladeira. Geladeira, Flamengo. Gustavo Geladeira. É, que o cara quer geladeira. O zagueiro é tudo assim: Fabão, Jorgão, Xandão. Pode crer, não é verdade, cara. Pô, não pode ser Zezinho, zagueiro? O único pessoa aqui foi o Odivan. É só o Odivan. Você vai de carro ou vai de van? O Odivan, ele era o Divan mesmo, ele fazia geral deitar. Bate o barulhinho do prato aí. Mas, cara, nesse lance de atacante, cara, eu vejo uma porrada. Tipo, o Hernani Brocador, tipo, atacante, pô, Brocador, pá, maluco tá lá brocando. Eu falo, cara, beleza, entendeu? Tipo, qual é a... Pô, chegou a sair uma foto no jornal, cara. O brocador com uma furadeira na mão, cara. Ridículo. É bizarro, né, cara? Porra, chegando com um capacete de obra com uma furadeira na mão. Ridículo, o brocador com a chuteira no pé, não com a furadeira na mão. Cara, cara, que isso, mano. Outro tá bom pra caramba. É muito bom no Vasco também. E o Aloysio? Aí, o Aloysio tem um apelido muito bom, cara. Tipo, Boi Bandido. Aloysio Boi Bandido. Boi Bandido é o Chulapa? É, tem o Aloysio Chulapa, né? É. Não é o mesmo, não. O Chulapa é do Danone. Outro dia o Aloysio Chulapa chorou no programa, o pessoal falava mal do Adriano, cara. Esse cara é muito bom, cara. Vocês veem que vocês são muito maldosos, ficam falando do cara. Então, sei que ele se emocionou e revoltado. O Adriano é o maior companheiro de copo que ele tem, né? Vivo. Deve ser. Deve ser, cara. Vocês são muito maldosos, gente. Não sei o que. Cara, esse Aloysio Chulapa, ele foi jogar no Vasco. Ele jogou uns 50 jogos no Vasco. O cara não fez um gol, cara. Eu marquei ele. Ele jogou 6 meses e não fez um gol. Caralho, que absurdo. Caraca, que incrível, cara. Atacante. Tem que ser mandado embora por justa causa. Porra, eu acho que ele deveria estar devendo dinheiro ao Vasco já, cara. Aquele contrato de rendimento, sabe como é que é? Quanto é que o cara tem que pagar o clube sem ficar sem jogar de 9 e ficar 6 meses sem fazer um gol, cara? É absurdo isso, cara. Não existe. É incrível, cara. É muito fácil ser atacante do Brasil, cara. Na moral, você não tem, cara, não tem meta, não tem nada. Assim, na verdade tem, né? Se o cara não fizer gol, ele vai ser mandado embora. Mas, pô, o cara ganhou 6 meses de salário ali, entrou em campo, tá não fez bom, nada. Né? É. Tá bom, pô. É. Pô. Pra quem é, tá bom, como diz o cara. Cada um tivesse uma chance dessa, né? Cinco meses, Rodrigo Pimpão. É. Pô, Rodrigo Pimpão, é. Que, por sinal, tá jogando bem, cara. Não, depois de 15 anos, ele aprendeu alguma coisa, né? E tá tentando até uns 20 anos, né? O Vasco que se deu mal, pegou ele quando ele tava na primeira aula, né? Não, pegou ele quando ele era dentista ainda. Caralho, Rodrigo Pimpão, que sobrenome escroto. Aí tu chega pro teu filho, não, eu joguei futebol, meu nome era Rodrigo Pimpão, era o Pimposo. Aí, me respondam se souberem, quem é que manda mais, o Rei Pelé ou o Emerson Sheik? Meu Deus. Depende, Deus. Quem beija mais rapazes, com certeza é o Emerson Sheik. Agora... Eu não dei tanta certeza. Quem pega mais a Xuxa? Com certeza é o Pelé. Com certeza. E quem não é o Edson? Quem não é o Edson? Aí ele tá empatado, né? Caralho, mano. Aí, Pelé. Alguém sabe por que esse apelido? Pelé? Eu nunca soube, cara. Eu queria saber. É a origem etimológica da palavra. Tá lá. Não pode falar Pelé. Tá lá. Abençoe. Não sei, cara. Eu não sei por que Pelé, cara. Fica a pergunta pros ouvintes, então. Se tiver algum ouvinte aí que vai pesquisar, algum cagar regra também, funciona. Por que Pelé? Assim, definição do Wikipedia aqui, hein? As pessoas próximas começaram a chamá-lo de Bilé. Pelé, que tinha 3 anos, ficava bastante impressionado com as defesas do goleiro da equipe do pai e gritava: "Defende, Bilé!", que era o nome do pai dele. As pessoas próximas começaram a chamá-lo de Bilé. Muitas crianças colegas do garoto S tinham dificuldades em pronunciar a palavra Bilé e com o tempo o apelido virou Bilé. Porque falar Bilé é muito difícil. Caralho, qual criança tem dificuldade de falar Bilé, mano? Caralho, cara, isso aqui parece nosso Wikipedia. Não, cara, tem uma parada que eu sempre reparo, que tem apelidos que fazem sentido, que você consegue imaginar de onde surgiram, entendeu? Você consegue imaginar o motivo. E tem apelidos que realmente exigem uma pesquisa ou alguma coisa assim pra você ir lá no passado do jogador e tentar saber de onde surgiram. É, cara, é tipo, dos óbvios, o Rui. Vocês lembram do Rui Cabeção? Quem é que lembra desse cara? Fluminense. Porra, parece uma caixa d'água. Pô, cara, é assim, se alguém falar, ah não, Rui Cabeção, ninguém vai perguntar de onde veio o apelido, cara. A cabeça do maluco era gigantesca. Ele era tipo um bebê, sabe, que a cabeça é um terço do... Megamente. Megamente. Era de porra, cara. O Curirim criança. O Rui Cabeção. Pô, é um apelido óbvio, sacou? Aí, tipo... Jairzinho Furacão. Jairzinho Furacão. Roberto Dinamite. Que merda, cara. Que o cara explodiu a casa de alguém, cara? O Emerson Leão. Emerson Leão. Aí, Roberto Dinamite não é o maior nome de prostituta, cara. Se fosse Roberto Dinamite. É, a puta mais cara do... É, nome de dançarina de cabaré, sei lá. Cara. É aquela que jogou bola com o Ronaldo. Aí é o Roberto mesmo. Provavelmente é uma roupa. Vou te mostrar a granada aqui. A banana de Dinamite. Pô, cara, mas tem uns apelidos que indicam mesmo o que é, cara. O nosso grandioso Balotales, cara. Pô. Esse é o mito. Vocês erraram, é Balotales. É, ou Bolatales. Bolatales indica melhor. Pô, sacanagem que eu vi na internet o Kelvin conversando com o Thales, aí botaram o Thiaguinho e o Péricles, a foto. Teve um jogo lá em São Januário que deu uma merda porque entrou o torcedor do Flamengo. Aí o cara postou no Facebook lá que ele era flamenguista e que aí o Vasco ia tomar um gol, se desclassificar, e ele ia tirar a faixa de cima da tatuagem dele do Flamengo no meio da torcida do Vasco. Ou seja, o cara se deu o trabalho de sair da casa dele, ir pra São Januário pra fazer merda e ainda pré-publicar a merda dele no Facebook, que, porra, ninguém acessa essa porra. O gênio botou a localização, né? Botou pela Fundação São Januário. Então todo mundo que tá fazendo post ou vendo alguma coisa sobre São Januário vê o post do cara lá, com a cara dele, despertão. Então, a polícia levou ele, entendeu? Só que aí tinha um gordão. Cara, é, gordão não. O cara era tipo a versão XGG de um gordão, que é o da Força Jovem. Aí o cara foi lá e meio que deu uma escoltada no cara, né? Pro cara conseguir sair vivo lá. Enfim, o cara saiu. E o gordão ajudou. E nesse jogo, o Thales fez o gol da vitória, entendeu? Aí o pessoal começou a exaltar. Porra, o Thales é foda. Fez o gol da vitória e ainda salvou o Mulambo. Caraca, esse maluco, esse gordão, cara, ele é igualzinho um gordão do Breaking Bad, cara. Alguém aqui viu o Breaking Bad? Cara, eu vi, cara. Eu tenho filho, eu tenho família, não tenho tempo de ver essas coisas. É verdade, agora que eu sou pai, também não tenho mais tempo de ver, não. Eu só vejo Discovery Kids. Pois é, cara. Aí, depois eu vou te chamar pra ver aqui em casa, cara. Peguei um DVD novo da Galinha Pintadinha, pô, tu vai se amarrar, mano. Maneiro, cara. Cara, essa porra tem impacto com o demônio. E esse gordão aí da Força Jovem, agora que eu tô pensando. Eu nunca entendi porque caiu tanto a lotação lá de São Januário nos últimos anos. Eu acho que foi quando esse gordão começou a assistir jogo. Só pode ser essa merda, cara. Tá ocupando vários lugares, né? É, o maluco é sinistro, cara. É o Thales. É gigante. E é herói, né? Pô, foi lá defender o cara que não merecia ser defendido, né, cara? Que tava fazendo merda. Ele foi lá, protegeu o maluco de apanhar mais. Thales é Força Jovem. O Thales perto dele deve ser anêmico, né? Tá, com certeza, cara. Eu vou falar o apelido que eu mais acho foda na história do futebol, cara. Fred Gol. Foi de um ano marcante pra mim, que vocês já sabem. Eu já até falei desse apelido aqui, mas ele vale ser repetido, que é o nosso grande MCCCCX, cara. Tem uma sigla para o grande Márcio Careca, cara. Porque a torcida, eu já falei, a torcida que é uma música que usava essa sigla, que era Márcio Careca, come careca. Então, não, passou nas redes sociais a ser não mais Márcio Careca, mas sim MCCCCX. É o melhor nome. Magic Mike. Caraca, cara. Come xereca. Esse é muito bom, né? Um dos meus apelidos favoritos, cara, é Vampeta. Pô, Vampeta é muito bom, cara. É simples e objetivo. Vampiro com capeta. Isso, exatamente, cara. Imagina o cara com esse olho, cara, né, cara? Aí eu não sei, porque vocês devem ter visto ele na G Magazine, né? Eu não manjo dessas paradas. Ah, dá parece. Aquela tua coleção lá, hein? É. Nossa senhora. É porque, cara, realmente, cara, tem uns apelidos que não representam bem, né, os jogadores. Vocês lembram de um jogador do Flamengo que chamava Toró, um cabeça de área? Torozinho. Então, o apelido dele é Toró, porque na época de Fluminense, ele jogava nas categorias de base, ele era atacante. E aí, assim, ele era atacante e ele fazia muito gol, assim, muito gol. Mas assim, categoria de base, copinhos, os placares são realmente muito elásticos, né? E aí o Toró, cara, recebeu esse apelido porque ele fazia chover em campo. Tá. Aquele Toró, quando você vê o cara depois mais velho, cara, jogando, nem sei onde ele tá hoje em dia, cara. Ah, eu queria chamar ele de Maju também, né? Maju. Por que Maju? O Vinícius não entendeu a piada. Menina do tempo, cara. Ah, tá. Eu não entendi a piada, eu sou lento, caralho. Tá. É o cara lento. Eu sou o cara neto. Aliás, é um dos meus apelidos. Mas assim, cara, eu acho que o Toró continuou fazendo juiz, só que aí só inverteu, né? Quando ele fazia um gol, passou a chover. Quando ele jogava no Flamengo. É bem possível, bem possível. Cara, é bizarro. O Toró fez o caminho contrário do Luiz Fabiano, né? Que o Luiz Fabiano era cabeça de área, e aí inventaram que ele tinha que ser atacante, ele virou atacante e virou um bom atacante. O Toró era um bom atacante, aí inventaram que ele tinha que ser cabeça de área e virou qualquer cabeça de área. Entendeu? Se fizesse isso, esse mesmo caminho com o Rui Cabeção, de repente ele seria um ótimo cabeça de área. Tá, nível zorra total. Como sempre. Entendo como que... Come nada, rapaz. Come nada. Só de vez em quando, né? Mas assim, tem apelido que eu gostaria de ter, cara. Tipo, sei lá. Tipo, tem o Mário Gomes, ele era chamado de Super Mario. Pô, Super Mario é muito maneiro, cara. Pô, é um ótimo apelido de jogador de futebol, cara. Na verdade, é um ótimo apelido pra qualquer coisa na vida, cara. É o presidente do Facebook aqui. Qual é o seu nome? Meu nome é Super Mario. claro, pô, irado, cara. Pô, sou presidente do Imperador. General Guedasso aqui, acabou de ser promovido. É, Super Mario. É porque Imperador é outro jogador, né, cara? Pois é, né? Imperador é Adriano, Adriano é Imperador. E era, Imperador não... Tinha outros apelidos também, né? Era o Tank e outras paradas aí similares. É. E outros apelidos. Incluiu até o Imperador na comparação entre Emerson Sheik e Pelé o Rei. Rei Pelé, Emerson Sheik e Adriano Imperador. Mas a maior viadagem que tinha era aquele negócio de Império do Amor. Porra, que maravilha. Império do Amor, cara. Era isso aí. Adriano e Wagner Love. Pô, Império do Amor. Podia muito bem ter jogado Laranjeira, que foi sucesso. Não, lado mesmo é a música da torcida do Vasco cantando Lady Gaga, né? Pelo amor de Deus. Cara, isso aí é fake de flamenguista com tricolor, você sabe. Tu manda essa, cara. Claro que é, cara. É um fake muito mal feito, cara. Explica que merda é essa, então, mano, pra pessoa entender. O time do amor, Vascão. Ó, procura no YouTube aí, Lady Gaga, Vascão, time do amor. Eu pedi pro moleque pelo explicar, amor de Deus. Cantar, cara. Pelo amor de Deus. Mas ilustrou bem, pô, ilustrou bem. Agora, você tá falando de Império do Amor, não sei o que, coisa e tal, nessa onda de Império, quem lembra do Roma? Caraca, que belo link. O Roma jogou bem no Flamengo na época. É, ele jogou bem na época. Ele era parecido com o Romário, baixinho, marrento. É, essa parada aí, exatamente. Ele não era digno de ser chamado de Romário, ele chamava só de Roma, sabe? Essa é uma coraçãozinha. Ele fute 96, ele jogava demais. O cara é tão ridículo que o apelido era só metade. Pois é. Ele não era digno do resto do apelido. É, não é? Ia ser uma comparação muito agressiva chamar aquele cara de Romário. Eu tenho uma história boa com esse cara. Tem um. Eita, tem um amigo meu. Sério, rapaz. Sério. Conte, tem uma história boa pra contar. Tem um amigo meu que jogou futebol pelo FRJ. Jogou campeonato de faculdade. E uma vez enfrentou ele, o Roma. Ele num time de uma faculdade aí de não sei aonde. E, pô, o cara apareceu e falou: pô, o cara parecia o Pelé, mano. O cara era o gênio do negócio. Jogava pra caramba. Mas também, pô, em terra de cego, né? É, exatamente. O cara foi profissional, mas, pô, onde é que o cara foi parar? O cara conseguiu chegar na faculdade, aí, viu? É, exatamente. Mesmo com metade do apelido. Mesmo com meio apelido, serviu pra alguma coisa, viu? Tá com 82 anos, mas tá lá jogando a bolinha dele, tá na faculdade. Grande Roma. Ou não, né? Pequenininho. Pequenininho, exatamente. Pequeno Roma. Pois é, tá zoando o cara, mas o cara aí tá cheio da grana aí, igual um magnata, mano. Que me lembra o Magno Alves, né, cara? É. Caraca, vocês estão demais, velho. Eu aqui querendo puxar Iago Pikachu e depois do Super Mario não consegui. Puxa aqui, pô. Pode puxar aí. Não. Minha Pokébola já tá no quadrado. Iago Pikachu é um grande apelido. Eu nem tempo de fazer uma piada com o Roma. Que quando ele crescer vai dar um trabalho. Quando ele crescer vai virar o Romão. Olha, é. Romão. Não entendi. Romão, cara. Um Romão, que nem o Fluminense falou que o cara era um Romão aí. Cara, é um Romão que acertou todos os espaços. Acho que eu vou dormir sem entender essa. Não se boate. Tá certo. Pô, e os apelidos do mal, cara? Vocês lembram do Souza Caveirão, cara? Porra, ele tá jogando até hoje. Ele tá fazendo gol, né, cara? O maluco tá. Tá fazendo gol. Com destaque, é. Cara, eu lembro do Edilson Capetinha. Pois é, cara. Sambando em cima da bola. O Edilson Capetinha é a mistura perfeita da Daiane dos Santos com o Michelangelo. Foi o Souza, e o Souza. E o Souza de bengala não fez gol no Botafogo de novo, cara. Caraca. Como assim, Souza de bengala, cara? Pô, velho. Ah, tá. Cara, Botafoguense deve ter uma raiva desse cara, maluco. Que deve juntar uns 5 velhinhos da torcida pra bater nele, cara. Não, deve ter sido de velhinho do Botafogo, não, cara. É problema o pessoal ter Alzheimer, né, cara? Aí esquece quem é o Souza. É. Quando você falou Souza de bengala, achei que você ia falar Souza de Pildurinho. Fiquei preocupado. Ah, caralho, tu já tá falando do Pildurinho, cara. Aí, Pildurinho é o melhor apelido que tem, cara. Não, ninguém baixa Pildurinho. Aliás, alguém baixa Pildurinho, né? Não sei. Cara, o Pildurinho é o moleque que ganhou esse apelido na nossa pelada de sábado, hoje em dia conhecida como Canelada de Sábado. Quase indo à falência, porque alguns membros aqui desse podcast não vão jogar pelada. Eu falei mesmo, de novo. É porque a gente é muito relevante mesmo. Então, na verdade, atualmente nesse podcast só eu tenho jogado essa pelada. E todos aqui já jogaram. Vou botar o pombo aí pra outra pelada. É verdade, é verdade. Hoje em dia eu estou jogando uma outra pelada que também é recheada de apelidos. Eu acho que a gente pode cair logo nessa parte, né? Dos apelidos da pelada, já que Pio Durinho tá encabeçando a lista. Nossa senhora! Pio Durinho é um rapaz que ele tem a cabeça quase igual a do. Como é que é o nome do cabeção lá do. Rui Cabeção, que a gente falou. Cabeção. Mega Mente. É quase o Mega Man também, que a cabeça dele é aquele capacete do Mega Man junto já. O Pio Durinho, cara, ele anda quase desequilibrado na cabeça dele. Na verdade, assim, a mãe dele sobreviveu 2 minutos, tempo suficiente pra poder dar a primeira amamentada nele depois que ele nasceu. É um mini craque. E assim, por que Pio Durinho, você pergunta? Eu tenho que reafirmar que eu tô falando da cabeça de cima do cara, tá? Não é Pio Durinho por conta disso. O Pio Durinho ganhou esse apelido graças a um outro participante da pelada que se chama Tubarão. Ou seja, só tem apelido genial na pelada. Só que o Tubarão, cara, o Tubarão ele é meio afetado, ele é meio maluco. O Tubarão, ele tá sempre xingando os outros, né? Não me pergunte porque o apelido dele é Tubarão, porque até hoje eu não entendi. Mas, assim, ele a barbatana. Muito... É, por causa dos gols de barbatana do Tubarão. E, incrivelmente, o Tubarão joga melhor quando chove. Então, talvez seja por isso o apelido dele, não sei. Enfim, o Tubarão deu esse apelido pro Pio Durinho do nada, dentro das aleatoriedades dele aí, porque ele fica falando coisas doidas o tempo inteiro. E um dia ele chamou de Pio Durinho e ficou o apelido. Todo mundo caiu na gargalhada, começou a rir. Gostou dessa porra desse apelido aí, o apelido do moleque. O melhor apelido da pelada é o Juventus. Juventus. Por que Juventus? Que é Juventus? Porque ele só usa a camisa do Juventus. A camisa do tá Juventus. Tá no casamento e tá a camisa do Juventus. O engraçado é que a camisa do Juventus, eu acho que ela tá quase que jogando por ele, sabe como é que é? Ele vai sempre com a porra da camisa do Juventus. Então eu às vezes nem reclamo muito com ele, porque eu acho que a camisa que tá fazendo a jogada, é? Ele isola. O Juventus ele tem a parada que ele sempre isola a bola. Talvez seja alguma assinatura da camisa dele. Agora... Por isso que ele tem o segundo apelido dele, né? Que é Futebol Clube Gulliver, né, cara? É verdade. Chuta pra cima. Cara, é o talento que ele tem. Isso é sacanagem. Aquele nosso amigo bíblico, né? Jesus. Ah, Jesus. Sempre merece ser citado, né, cara? Jesus está bem. Onipresente, onisciente. Onipotente. E dono dos gols mais espíritas da pelada. Pode parecer irônico. Engraçado, o cara chama Jesus, é um do que mais xinga na pelada. Ah, sim. E tem o rei de Jesus, né? Que quando Jesus entrou no modo assassino... É tipo Deus do Velho Testamento e o cara começa a explicar todo mundo que ele encontra na frente. Eu mesmo já fui vítima de Jesus algumas vezes. Assim. Teve um dia que eu caí no chão e ele ainda tava me chutando. Eu falei, pô, Jesus... Jesus castiga, né? Jesus. O que fiz, Jesus? É, cara, mas ele pode fazer isso, né, cara? Porque Jesus mora nos nossos corações, né? Verdade. É, peraí, cara. Pô, tem um outro participante da pelada que tem um apelido muito maneiro também, cara, que é o Steve, cara. Obviamente por causa do Steve Wonder. O cara é pelado de óculos escuros, velho. Lente transition. De grau, óculos escuros de grau. É lente transition, bate o sol, escurece. É, o Pedro tem um apelido de algum jogador antigo, cara, do L-Foot, dessa época. Pedro Praça 15? É. Eu acho que era o Gerson, né? Ou então aqui o Júnior, né? Que é da... Mas o Pedro não usa bigode, então acho que é mais pro Gerson não, mesmo. Ah, é Walter Mioca, não? Walter Mioca, da época do L-Foot? Não lembro. Era o Roma, o Soscaé, esses caras. Assim. Era um jogador desse mais antigo, que era artilheiro no L-Foot do Bruxo. É, falaram... L-Foot só pode ser o Paulo Baier, então. Não, o Paulo Baier não é careca, Paulo Baier era tanto no futebol. Desde o futebol, existe o Paulo Baier. Tem alguns caras também que era artilheiro também no L-Foot. Paulo Baier é do início do futebol de botão. Pode escrever. Vocês falaram um monte de gente que tem apelido, né, cara? Falaram do Gerson, que era o canetinha de ouro. Falaram do Júnior, que era o maestro. O capacete. Cara, capacete, exatamente. Júnior é capacete. Pode escrever, bem lembrado. Tem uma pelada de domingo, né, que o amigo Pombo joga, né? Tem uma rapaziada com apelido. Tem um que é engraçado, que é Momolada. Momolada. É aleatório. Esse tem que explicar, que eu também não entendia. É porque o cara ganhou uma chuteira. Aí o pessoal perguntou, quem te deu essa chuteira? Ele, foi minha momolada. Em vez dele falar que foi a namorada dele, ele falou, foi minha momolada que me deu. Fudeu, pegou. Vacilou na pelada, já era. Ele é a cara do Diego Souza, cara. Ele é orelhudo, ele é a cara do Diego Souza. Ele chama de Diego Souza mesmo, também. Igualzinho mesmo. Muito parecido. Pô, moleque, e aí, cara, é igualzinho. Quase todo mundo tem apelido nessa pelada nossa de domingo, cara. Tem o Pit Bitoca, que é muito bom. Tem o Farinha, cara, nunca entendi por que Farinha. Por que é Farinha, cara? Esse eu não faço ideia. Não faço aí, ideia. O Pit Bitoca é engraçado, porque o Pit Bitoca ele é baixinho assim. Sabe como é que é? Parece mesmo um Pit Bitoca. Eu nunca vi esse cara aqui. Tudo bem. O maluco é a polícia, hein? Ele me chama o cara de bitoca. Olha o negócio. Olha o nível da parada, né, cara? Aí tem o Farinha, que eu não sei por que é Farinha. Será que não é porque ele chega no futebol com um pozinho branco ali perto ali do nariz que parece Farinha, não? Ah, o pessoal não chama ele de Gabriel, se fosse assim. Ele é bem branquinho também, né, cara? Não sei se o nego fala farinha de mesa, farinha de rosca, o cara é branco, mas... sei lá, que alguma semelhança, mas não sei. Tem um Belão também que é careca. Essa é boa. Ele parece o Homer Simpson. Parece mesmo. Tem o Índio, né? Que é o moleque que realmente ele lembra o Índio, só que o chefe. Parece a Tainá do filme. Que ele é gordão. Parece a Tainá. Porque ele não é moreno, ele é marrom, ele é cor de mogno. É engraçado. Parece um móvel de madeira. Ele é tudo grandoso, parece mesmo. Aí tem o Daniel, o Boquinha. O Boquinha, ele é realmente, a boca dele é muito explicativo, né? Já dá pra entender qual que é a parada. O William Militar, né? Auto-explicativo, né? Tem o professor, né? O cara é professor de educação física, o pessoal chama ele de professor. Técnico de futebol, velho. E tem que o professor, o pessoal chama ele de banana de pijama, não é isso? Porra, é igualzinho, mano. Aí é o melhor apelido, que é branco que nem a vela, mano. É igualzinho banana de pijama. Não, mas não é por isso que é igualzinho. É igualzinho porque ele anda, ele corre igual banana de pijama andando. Ele também podia ter o apelido de Mick Jagger, porque todo jogo ele se machuca, cara. O pé frio do caralho. Todo jogo ele se machuca, cara. É incrível. Machuca muito mesmo. Mas assim, é muito engraçado o jeito dele de correr, cara. Porque ele fica retão, igual banana de pijama. Porque banana de pijama era, parecia que botaram um alicerce na parada, sabe como é que é? O bicho não tinha curvatura na coluna. E ele é realmente assim, ele corre reto, cara. Ele corre sem movimentar o resto do corpo. A perna dele fica reta, correndo assim pra frente. E o corpo inteiro é reto também, correndo, cara. Que isso, cara. Tá percebendo muito detalhe aí, cara. O plato tá meio reto. O cara foi no detalhe, né, cara? Foi no detalhe. É? Tem um apelido muito bom também, que é do amigo nosso, filho do amigo nosso. É. E pra quem já viu o desenho Madagascar, tem o hipopótamo, aquele moto-moto. Não sei se alguém já viu o desenho Madagascar. Sim, com certeza, com certeza. Depois tu bota aí na internet, Madagascar moto-moto. Tu vai ver um hipopótamo gordo, grande. Porra, igualzinho, mano. Tem o bolinho, né, cara? Bolinho é o... É o bolinho. É o bolinho que é o moto-moto? Bolinho é o moto-moto. Porra, bolinho é muito melhor que o moto-moto, cara. Só que, não, é porque você não viu a imagem do moto-moto. Quando você vê... É porque ele chora quando chama ele de moto-moto. Por isso que eu não chamo ele. É um moleque novinho, cara. O moleque deve ter uns 8 anos. E aí ele entra no final da pelada. É filho do amigo nosso. Aí nos 5 minutos finais a gente deixa ele jogar pra ele não ter um infarto, porque ele é muito gordo. O apelido interno da família é o moto-moto. É, coitado. Aí, cara, a moeba. Pô, uma bolinha muito boa. Porque o pessoal. Essa música mesmo, a macia de brincar. Aí ele chora. Aí fica todo mundo tentando tocar pra ele fazer o gol. E aí uma hora ele acaba fazendo o gol. Né? A bola bate nele e entra. É. Aí o pessoal fica mais. Ele fez um gol no senhor aí que fala aí de pênalti. É tipo, ele é tipo o Will, né? Porque o Will tem o caminhão lá. Essa palavra também, que o apelido dele é Will. Mas o apelido dele é Will, porque o nome dele, na verdade, é Wilkerson. E aí a galera preferiu, né, fazer uma redução caridosa. É bom não falar muito o nome dele assim, não, cara. É, o Will. Fala só o Will mesmo. Nesse caso, o apelido é melhor, né? O apelido ajuda, né? Ao contrário. Eu não sei o que é mais feio, o nome dele ou ele? Agora, tem o... Não, acho que ele ainda é mais feio que o nome. Mas assim, em relação aos nomes, tem o Marcelo Matos, né? Que é até o cara que organiza a pelada, que é igualzinho Marcelo Matos. É, o Vitor também, parece. E também o Mick Jagger também, que é o pé frio, desgraçado. É mesmo. E tem o melhor apelido da pelada, assim, que é o Cid, cara. O Cid. Da Era do Gelo, né? Ele é o Cid da Era do Gelo, cara. Não, não tem. É igualzinho. Assim, não, cara, eu tenho que arrumar a foto desse moleque pra botar na vitrine, que todo mundo vai pensar que eu tô botando a foto da Era do Gelo, cara. É igualzinho aqui. Marcelo, né? E o Marcelo, que é o apelido dele, é o nome dele mesmo. É o nome dele mesmo, é muito zoado. Né? Por que que é o nome dele mesmo? Ele sempre isola a bola, né? Aí toda vez que ele isola a bola, todo mundo grita, Marcelo! Acaba que o apelido dele é o nome dele, né? É o próprio nome dele, mas ele também parece muito o Cláudio Pitbull, cara. Que merda. Verdade, Pitbull. E o meu apelido nessa pelada é Herrera, né? O pessoal me chama de Herrera. Quase gol. Quase gol. Aí é o famoso fenômeno, né? Cara, agora que já falou o meu apelido na pelada, eu vou aproveitar a onda e vou juntar com todos os apelidos que eu já recebi nas peladas aqui. Eu me dei o trabalho de anotar. Até amanhã. É, não, foram muitos mesmo, cara. Bom, eu vou listar aqui, vocês riam quanto quiserem e zoem quanto quiserem, que tem jeito, tá? Começando então com o Herrera, que já foi falado. Quando eu era pequeno e jogava na escolinha de futebol que tinha lá no bairro onde eu morava, o pessoal me chamava de Bocão, porque falava que eu era igual aquele amigo do menino maluquinho que chamava Bocão. Tinha que estudar Arraial, o Bocão da Arraial. Era o Bocão amigo do menino maluquinho. Depois começaram a me chamar de Coveiro, porque falavam que eu era igual o Coveiro do Big Brother na época. Na época que eu agarrava ainda, o pessoal me chamava de Amuralha na escolinha de futebol. E no colégio, o pessoal me botou o apelido de Oliver Candré, por causa do sobrenome. Então, que era Nossa. Tem mais apelido aí. Tem mais. Eu tô esperando. Se você não falar todos, a gente vai falar. Ainda lá, jogando no Six Soccer, já, o pessoal me chamava de Jagunço. Não me pergunte. Bom, esse é bom. O Tubarão, o grande Tubarão que já foi citado aqui, me colocou o apelido de Papi. Eu não quero nem saber por que ele te chamava assim, cara. Ele me chamava de Papi porque ele falava que eu parecia aquele cara da grande família lá, que tinha um papel, que ele era um viadinho que ficava falando Papi, Papi. Era o Bensola vestido da mãe dele. Era uma porra dessa. Eu joguei uma época com os peladeiros vascaínos, o pessoal achava que eu era muito raçudo e me chamava de espartano. Esse é de viado. Bem de viado mesmo, mas... Eu pensei que fosse que você jogava de sunguinha. Era tipo isso, cara. Eu tava com a lança sempre ereta. Não! Olha o prato. O pessoal ainda da comunidade do Vasco ficava me chamando de Adnê, que eles falavam que eu parecia com... O Adnê parece. Parece. E que eu lembro... Carla Pérez. Ah, pô, tem Carla Pérez. E esse aí? Famosa Carlinha. É Carla Pérez, não, cara. É Sheila Carvalho. A morena do Tchan. Melhor, né? O pessoal fica com essa apelido, Pérez aí. Eu não sei, cara. Deve ter uma. Mas era aparecer o rosto, né? Era o rosto. É que eu a encanto. Protuberância na nádega. Canto todo mundo, assim. Deve ser. Era esse short tamanho 42 na bunda. Isso. É, 40, foi muito. 46, foi muito do Brasil pro Egito. É isso aí, cara. Como viajador. Não, nada disso importa. O que importa é que a nova loura do Chan é linda. Deixa ela entrar. E pombo, cara? Por que seu apelido é pombo, cara? De onde vem esse apelido também? Todo mundo sabe a origem do apelido do pombo. Eu fiquei caga na cabeça do amiguinho. É o peito do pombo. É o peitoral, é o peitoral. Tá. Mas e o Robinho? Oi? É Robinho ou é Robigol? Então, cara, no meu caso é Robinho mesmo, cara. Robigol é outro cara. Sempre foi Robinho? Na verdade, eu não me lembro de ter tido outro apelido, não. Acho... Caralho, que no isso? No futebol, cara? Acho que esse foi o primeiro. Antes era Denner. Tá, então, na verdade. Na verdade, assim, os nossos apelidos de futebol eram os mesmos apelidos da rua, assim, ou de colégio, ou qualquer outra coisa do tipo, entendeu? Então, assim, a gente sempre foi chamado pelos mesmos nomes, assim, né? Tinha Geminho, que, tipo, era pra ser Gêmeozinho, mas ele fala Geminho, não sei porquê, porque nós somos gêmeos, né? Chama Geminho. Tem alguma coisa a ver com gemido, isso aí. Tô ligado. É possível, cara. Mas a galera chamava de Geminho. Era muito carinhoso, cara. Era maneiro, gente. E quando a gente jogava bola, tinha esse apelido também. Tinha gente que ia lá levar as plaquinhas. Vai Geminho, vai Geminho. Vai gemendo, vai gemendo. Vai gemendo. Olha só. Pai Jaime. Pai de família. Caralho, vai Geminho. Vai Serginho, tá ligado? Vai Serginho. Ah, caralho, cara. E aí, tipo, mas depois disso, assim, eu fui, obviamente, apelidado de Robinho, quando o Robinho começou a fazer sucesso, porque, tipo, qualquer negro magro virou Robinho. E aí, o meu irmão. Pô, isso aí deve ser um saco pra você, né, cara? O negócio de pedala, Robinho, deve ser um saco isso, né? Pô, direto, cara. Mas aí eu pedalava mesmo, aí tava tudo certo. Eu chegava lá, pedalava, ninguém mais pedia. Depois eu dava uma pedalada em cima do cara que pediu pra pedalar Robinho, ele parava de pedir. Que isso, mano, que moleque abusado, habilidoso. Ou então dava aquele pescotapa maneiro, né? Porque tinha uma época do pedala Robinho ser um pescotapa. Você lembra? Cara do pânico. Exatamente. Mas aí é isso, eu fiquei sendo Robinho, e aí o meu irmão acabou pegando o apelido de Robinho também, e aí começou a ficar confuso. Em lugares diferentes, exatamente. Porque assim, você é uma parada escrota, né? Você tem dois caras iguais, você dá o mesmo apelido pros dois, você só se confunde, você não consegue diferenciar. Assim, facilita, porque qualquer um que você chamar tá valendo, entendeu? Mas se quiser diferenciar, você não consegue nunca. Mas peraí, aproveitando esse gancho, sabe que é mais escroto? Eu pensei que fosse o Robinho que tava falando isso, de verdade. Eu pensei que era o Robinho, pensando no apelido dele. Aí quando vê, foi o Chacal falando que na verdade ele se chamava Robinho, e eu tô confuso pra caralho agora nessa porra. É, exatamente. O Robinho é o que depois, cara? O apelido é dos dois, é dos dois. É, exatamente. Tá. Os dois são Robinhos, cara. E é engraçado porque de vez em quando eu tô ouvindo o programa e eu não sei se quem falou o negócio fui eu ou se foi o Chacal. Calça. Porra, cara, que merda. Aí é bizarro. Agora tira para o ímpar, pô. Um vira Robinho e o outro vira Thiaguinho. É isso aí. Não, Chacal é o apelido mais legal, né? Chacal é o primeiro apelido semi-exclusivo, porque às vezes tem gente que chama o Robinho de Chacal também. É, no Baixo Frente Soco eu sou o Chacal Clone, pô. É verdade, cara. Na verdade, o meu apelido é Chacal, inclusive, por causa do Baixo Frente Soco. Porque o Baixo Frente Soco tem uma parada, tipo, que é uma tradição deles que todo mundo tem que ter um nick de CS, entendeu? Todo participante do programa e todo ouvinte tem que ter um nick de CS. Ninguém tem nome naquela parada. Então, pra começar a mandar e-mail pros caras, eu tive que, tipo, escolher um apelido qualquer pra mim. Já que Robinho não era um apelido que fazia muito sentido pra coisa de videogame, eu acabei usando o apelido de Chacal Sniper, que na época eu jogava muito jogo de tiro e Sniper era a minha classe preferida. Eu sempre jogava de Sniper. E Chacal era um Sniper de um livro que eu gostava, e aí eu unia as duas coisas, né? Tipo, o Chacal e o Sniper, obviamente, é clássico. É, pra quem não quiser ler o livro, o nome do livro é O Dia do Chacal. Pra quem não quiser ler o livro, tem um filme escroto do Bruce Willis que não é tão bom quanto o Chacal. É o Chacal, exatamente. É, eu acho que tem um preconceito com o filme, porque no filme o Chacal beija rapazes. Não, cara, não tem problema nenhum. Caralho, agora eu não sei se não beijasse rapazes também, sacanagem. E o Chacal é branco no filme, né? É, não, mas no livro também. Mas aí eu sou o outro, eu sou o Chacal Sniper, cara, outra parada, sacanagem. É o outro Chacal Sniper. É, mas é isso aí. Aí o Chacal veio daí, a gente simplificou. Foi simplificando porque Chacal Sniper é grande pra falar, entendeu? Aí Chacal é mais simples, mas ficou sendo Chacal. É isso aí. E o Robinho original não vai falar, não, cara? O Robinho original seguiu a onda do Chacal. O Chacal falou o tempo inteiro. Robinho, tu, cara? Então, eu comecei falando e o Chacal complementou, cara. Você tem que descobrir aí a partir de quando foi que o Chacal começou a falar, saco? Vocês estão miguelando pra caralho, mano. Vocês estão usando esse truque direto, aí não tem graça não. Essa porra aí não tem graça não. Mas beleza. É, o Pluff vai precisar explicar tanto a origem do apelido dele agora, né? Que ele nunca explicou aqui no Boleiragem. Ah, que então. Botar. E também o teu apelido de pelada, que eu tenho certeza que você tem apelido de dentro do vestiário também. Não, pera aí. Vamos bater aqui um limite das quatro linhas do campo, correto? Não, você não é justo, não. Eu acho que. Ninguém quer saber aqui na intimidade desse rapaz aqui presente falando. Tem os apelidos de pelado e os apelidos de pelado, né, cara? É só, tem apelidos quando eu jogo bola, tem apelidos quando eu beijo rapaz. Não. Tem só apelidos quando eu jogo bola. Pluff saboneteira. Ah, falei. Ah, não! É, mas assim, apelido de futebol é mais aquele apelido que quando você joga futebol como pessoa genérica, né? Que não te conhece direito e aí te julga pela aparência física. E quando eu era criança, eu era muito magrinho, e aí eu tinha aqueles famosos apelidos de criança magra e cabeçuda, né? Que era o Cotonete, ou alfinete. Era o padrão, né? Mas na pelada mais recente, eu não sei por que eu tenho essa apelido, tá? Porque eu não vejo semelhança alguma. Mas algumas pessoas me chamavam de Luciano Huck. E eu não sei por que. Parecido, né? É, chamavam ele de Luciano Huck. Eles chamavam ele de... Como é que é? Marcos Mion também. Ah, Marcos Mion. É, também é, já vi muito Mion. É, pode escrever. É, assim, entre os dois, o Mion parece mais, cara. E Fred também. Já vi chamando ele de Fred, mas por causa da meia... Fred, é. Da meia de... É bate-bola. Por causa da meia. É. É, por causa da meia, isso aí. E o Pluff também é conhecido como Marajá, né? Por que, Rafael, que o Pluff é conhecido como Marajá? É, o cara chega na pelada, na pracinha, rala coco de Uber Black. Uber Black aí, e Uber Copter. Fica complicado. O cara leva ele com o carro dentro do campo. Não é Uber Black, é motorista particular, é diferente. Porra! detalhe pior ainda. O grande detalhe que não foi blindado. O principal detalhe que não foi falado é que o Pluff, curiosamente, sempre sai do carro limpando o canto da boca. Assim. É bem... Não, o sobrenome dele é Pluff Scarpa. Pluff Scarpa. Pô, meu ídolo, Gustavo Scarpa, mano. Meu ídolo? Realmente. Rapaz, ganhou 8 títulos pelo Fluminense já. É um grande ídolo mesmo. É famoso seu Madruga novo, né? O Gustavo Scarpa. Será que na viadagem do vestiário, pelo menos o Gustavo Scarpa? Caraca, tá muito inspirado hoje. Contratou o Fabuloso. É o Fabuloso. Melhor apelido, cara. Caraca, realmente, cara, eu sempre fiquei na dúvida se o melhor apelido de jogador de futebol era Vampeta ou Caça-Rato. Tem na mão do Flávio Caça-Rato, né? O verdadeiro CR7. Não, é Fabuloso. É muito melhor, cara. O verdadeiro CR7. Cara, verdadeiro CR7, Flávio Caça-Rato. CR7, meu, bola de couro. Deixa eu olhar de novo. Não, Caça-Rato. O pai Sandu, sei lá onde esse cara joga. Ele ganhou o calango de ouro. Ele caralho, ganhou o gol mais abestado do campeonato. Caralho, eu nem conheço o cara, sou muito preconceituoso. Desculpa, Caçarrato. Mas você é jogador de futebol renomado. Renomado? Conhecido internacionalmente. Pior que ele é conhecido internacionalmente. Eu tô rindo, cara. Tô falando porque eu não sei quem é. Não faço a menor ideia de quem é essa pessoa. Flávio Caçarrato. Pô, jogava no Santa Cruz. Pô, e você, Rafael Nariz? Você tem algum outro apelido além de Rafael Nariz? Tipo, Rafael Nariz é a resposta óbvia ou é? Eu tenho alguma coisa já diferente? Já é sobrenome. Já é sobrenome, né, cara? Ah, cara, eu já tive muito apelido já. Na época de colégio, eu tinha um cabelo grande. Me chamavam de Lobão. Eu tinha um cabelo muito grande. Aí o apelido era Lobão. Parecia até um pouco o irmão do Pombo. Que merda, cara. Tá. Já me chamaram de Zacarias, por causa do cabelo também. Pareceu uma peruca. A única coisa é o cabelo, né, cara? Não, só o cabelo. Ah, tá. Vitor Ramos. Vitor Ramos, já pelado. O pessoal chama de Vitor Ramos, verdade. É, o pessoal me chama de Vitor Ramos. Apesar de eu estar muito diferente dele agora, né? Mas ainda ficou um resquício. Ah, tem aqueles apelidos bobos também, assim, Fael, diminuindo, tirando um pedaço do nome. Mas o principal mesmo era Lobão e Zacarias. Cara, seria a mistura do Lobão com o Zacarias, mano. O que que dá essa porra? Ah, e tinha um também que era a derivação do Zacarias, né? Que era Peruca Lady. Peruca Lady? Por causa do cabelo, né? Também. Mas isso aí eu ficava puto na época da escola, porra. Isso aí é até porrada, né? E tem aqueles negócios que é coisa bem de criança, né? Aí como me chamava de Zacaria, tinha aquele negócio de leite de rosa, aí a gente ficava leite de Zaca, aí tinha umas derivações, né? Ah. Mas aí se você estiver distribuindo leite de Zaca pra você, tá tranquilo. É que, porra, também dei molinho. Uma vez eu fui pra escola com a camisa de andar de kart e tinha um bagulho escrito, assim, patrocínio, leite de rosa, não sei o que. Aí fudeu. Já é. cara. Eu tava escrito aí. Leite de rosa, juntou com o Zacarias, fudeu. Eu guardei, cara, propositalmente, o melhor apelido que eu me lembro pro final do programa, cara. É o melhor, todos os apelidos. Cara, não tem um apelido melhor do que esse, cara. Melhor do que Pildurinho, melhor do que Zacarias. Impossível. É melhor, cara, é melhor. Você vai concordar comigo se você conheceu. Tô preparando a melhor recepção. Cara, o apelido do moleque que jogava com a gente lá no Six Soccer, tá com a gente e não é um pessoal da Canelada de Sábado. Eventualmente, ele já jogou também na Canelada de Sábado. Não sei se vocês lembram dele. É o nosso amigo Cozinho. Aí eu pergunto, vocês lembram do Cozinho? Cara, eu lembro do Curitiba ter esse apelido, cara. Eu lembraria se eu conhecesse. Não, cara, o Cozinho jogou com a gente lá na Pelada de Sábado, cara. Agora, jogou Cozinho até no Japão. Jogou Cozinho, Cafuzinho, Cafutista. Não, mano, tinha mesmo um moleque chamado Cozinho, que era um magrelinho, branquinho, que jogava com a gente, meio lourinho, que jogava com a gente lá na Pelada de Sábado também, cara. Era um moleque novinho, espinha na cara e tal. Corria pra caralho. Corria pra caceta. Jogou com a gente lá na quadra e jogou comigo várias peladas lá no Six Soccer. Mas, Cozinho Veloz. É simplesmente genial, cara. Porque, porra, o apelido do moleque era Cozinho, cara. Aí, porra, você ficava puto com o moleque. Porra, vai se fuder, Cozinho. Caralho, Cozinho. Porra, Cozinho, tu não marca ninguém. Tá ligado? Era uma melhor que a outra, cara. Nego procurando o moleque. Cadê o Cozinho? Não tem como não ser zoado esse apelido, cara. Eu narigudo, não gostava muito de marcar ele, não. Por quê, cara? Ficar com o nariz perto do Cozinho, né, cara? É uma merda. Aí o cheiro sobe, né? O cara sente de longe, né, cara? Mas, porra, era foda, cara. Era uma... Qualquer esporro que o Cozinho tomasse, qualquer coisa que fosse direcionada ao Cozinho, dificilmente não fazia as pessoas rirem, cara. Tipo assim, Cozinho só faz merda, tá ligado? E todo mundo começava a rir. Porra. Nesse nível, eu tinha um amigo na escola que o apelido dele era Xereca. Sério mesmo, cara? Ele fazia dupla com o Cozinho? Sério, é dupla de ataque. É dupla de defesa, não é? É dupla de arroba. É, galera, chegou aquele momento triste, como diria o Google Liberato, aquele momento bem trágico, que nós nos despedimos dos senhores nesse incrível programa com a presença ilustre, além de nós todos, que somos altamente ilustres, claro, do nosso amigo Rafael Nariz, cara, que participou brilhantemente aqui com a gente e fez um incrível papel aqui. Rafael, faz um jabá aí, cara, se apresenta aí pras pessoas. Eu sei que você é um empresário, né, do ramo de refrigeração. Geração carioca aí. É, dentro da empresa eu sou a segunda pessoa mais importante. Tem eu e meu pai só. Tá certo, cara. São duas pessoas e você é a segunda mais importante. Eu sou da sucessão, sou eu. Não, valeu aí pelo convite, muito legal. Sempre que quiser aí convidar, tamo à disposição. Porra, show de bola. Rafael, tu mandou muito bem, a galera eu acho que vai querer ouvir você de novo, né? E vai querer também que você mande aí uma medida do seu nariz, porque todo mundo deve ter ficado curioso aí com o apelido desse, né? Com certeza deve ser pujante e eu não lembro mais outro termo pra usar. É 30 centímetros pra lá. Okay. Aí, eu gostaria de deixar uma dica, que eu não vou revelar o origem do meu apelido, mas eu queria deixar uma dica pros nossos ouvintes. Pra ver se estimula a mente do imaginário popular. Pode ser? Manda lá. Okay. Ó, dica número 1 e única. Tem a ver com um time. Tem a ver com um time. Apelido Pluff tem a ver com um time. Quem adivinhar vai ganhar o estoque vitalício de Paçoquita. Ok! O estoque vitalício de Paçoquita. Vai ter que cumprir isso, Pluff. Por causa desse prêmio aí, eu vou descobrir essa parada. Aí ficou interessante. Vamos esforçar com certeza. Ok. Pluff, se alguém descobrir, então você vai ter que dar a paçoca, né, pra pessoa. Eu espero que a paçoca seja de fato um produto. Né, paçocar? Vamos lá, caixa de paçoca pelos correios. Paçocar é bom. A caixa de paçoca é o estoque vitalício, cara. Se for só a caixa de paçoca, porque, eu não quero mais. Você tem que entender que, olha só, o valor diário de caloria que o ser humano deve ingerir está na faixa de 1.200 calorias, entendeu? Uma paçoca tem 300 milhões de calorias. Portanto, uma caixa de paçoca é um estoque vitalício. Cara, já entendeu o que é paçocar. Você tá doido pra alguém acertar aí essa merda que tu falou. E você, ninguém vai acertar. acertar, cara. Ninguém vai estar aí pra socar. Eu dei a dica é séria, é sincera. Tem a ver mesmo com o meu apelido. Tem a ver com o teu apelido? Tem, tá? Okay. Tô falando. Okay. Eu já é. Eu vou descobrir e vou ganhar essa paçoca aí. Ou não. É um time de Pokémon cheio de um Pluff. Então é isso daí. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado. Obrigado, senhores. Compartilhem o podcast e divulguem para seus amigos, suas esposas, seus maridos, seus filhos, seus sobrinhos, suas mães, pais, professores, amigos de trabalho. E é isso. Beijo. Na glândula. Valeu, gente. E tamo junto. Clientes. Abraço. Começando mais uma leitura de e-mails aqui no Boleiragem. Dessa vez a gente teve poucas participações, né, mas foram participações variadas. A gente teve um comentário apenas no site, que foi do Gabriel Sem Sobrenome, que disse que esse cast ficou parecendo um papo de gente idosa, e realmente ficou. Eu acho que foi o que aconteceu ali, né? É, cara, acho que a ideia era essa, né? Um monte de cara que tá percebendo que não é mais jovem e que já não consegue mais fazer o que fazia antes, né, cara? Exatamente. Mas além desse comentário aí do Gabriel Sem Sobrenome, a gente teve o Carlos Eduardo fazendo uma brincadeira com o Pombo lá, em referência ao jogo entre Vasco e Macaé. Que triste. Ele comentou lá no Facebook, no post do Facebook. E já que a gente tá no Facebook, né, a gente recebeu uma mensagem do nosso ouvinte Bruno do Tahrimi, e ele diz o seguinte: "E aí, galera do Boleiragem, bom dia, boa tarde, boa noite. O último cast sobre AVC foi muito legal porque me fez lembrar da galera que joga pelada no fim de semana. Eu moro em frente a um clube conhecido aqui de Nova Iguaçu que costuma jogar o campeonato iguaçuano. Daí, antes do jogo, sempre rola uma pelada. E como é de tradição e costume, sempre rola de ver os tios se contorcendo de cãibra. Os caras tentam dar uma lambreta e se atrapalham nas próprias pernas. Gente indo pro gol de 5 em 5 minutos porque está cansado e muitos outros sintomas de AVC. Pode que, cara, é bem por aí." É. Ele continua aqui: "O Robinho reclamou que com 25 anos já estava se sentindo velho, mas eu com 15 já não jogava mais o que eu jogava com 13, pois me sentia cansado. Eu jogava 10 minutos e depois já estava aparecendo o Ultraman com a luz vermelha piscando no peito pedindo arrego." Que bom. É, cara, realmente é o seu caso, cara. Que com 15 anos eu tava no. Não diria que eu tava no auge da forma, porque o auge foi aos 17, cara. 17, né? Pode crer, cara. E ele diz assim: "Nem pro gol eu ia, já pedia pra sair. Por isso, meu amigo Robinho, não reclame, pois você já jogou mais do que eu na vida." Muito bom, cara. E depois disso, ele deixa umas sugestões de temas aqui pra gente, que a gente não vai revelar pra não dar spoiler, mas alguns deles já estavam na lista, outros não. A gente vai considerar com carinho aqui. Certamente. É isso aí. E ele termina dizendo: "Bom, galera, é isso. Abraço a todos e até a próxima." Abraço, meu cara. Abraço, Bruno. Até a próxima, cara. Valeu pela sua colaboração. É, e dessa vez a gente teve um negócio que a gente pede com bastante frequência. A gente teve mais um ouvinte que participou agora, né? Foi dar uma nota pra gente lá no iTunes, né, cara? Dessa vez foi o Carlos Gomes Cebola. Deu uma nota 5 bonita pra gente lá. Falou que é um bom podcast sobre futebol e que vale a pena escutar, porque parece aquelas resenhas depois da pelada, né, cara? E é verdade. Não, né? É bem por aí mesmo, a ideia é essa. E, além disso, o Carlos Gomes também curtiu a página lá do Facebook, né, cara? Muito, muito legal, tipo, passou a acompanhar a gente aí. Obrigado por estar chegando agora, sinta-se bem-vindo e vamos que vamos. É isso aí. A gente também teve participações com e-mails, né? O Patrick Tales entrou em contato com a gente aqui e disse o seguinte: "Me sinto velho só de pensar que faço metade dos migué citados no podcast. Antes que pensem que sou idoso igual a alguns, tenho 18 anos. Porém, como citado, sou da geração de vidro e já fiz a mesma cirurgia que o comedor de traveco Ronaldo." Cara, que sinistro, cara. Que sinistro. Pô, cara, 18 aninhos, cara. Tá. Meu Deus, cara, 18 anos tinha que estar inteiro ainda, cara. "Só pra completar, meu time não tem rival, pois foi descoberto por um tal de Ronaldinho em 2013. Pode crer, cara. Quem mandou e-mail pra gente também foi o glorioso Gabriel Sem Sobrenome, né, cara? Pois é, e ele disse assim, ó: "Esse cast ficou parecendo muito conversa de idoso na fila do banco. E vou te falar, nunca tive nenhuma lesão enquanto jogava futebol. Só mesmo cãibra. Se eu fosse jogador de futebol, seria uma pessoa que não se se machucaria muito. Mas essa seria a única qualidade que eu teria como jogador. Cara, pelo menos ser sincero, né, cara? Pois é, né? Tá aí uma outra qualidade. Pois é, antes de terminar o News do Gabriel aqui, a gente quer lembrar que ele foi eleito 20 bola cheia no último programa e ele tem direito a fazer uma pergunta que vai ser respondida por nós aqui no programa. E qual foi a pergunta que ele fez? Então, a pergunta é a seguinte... Qual foi a pior memória que seu time já te proporcionou? Não sei se alguém já perguntou isso, mas é a idade chegando. Excelente cast e não desanime. Valeu, valeu, Gabriel. Então, cara, isso aí realmente é uma coisa que é muito difícil de você pensar, sabe? Eu sou flamenguista, né? Meu time já me decepcionou muitas vezes, cara. Eu não consigo saber qual foi a pior experiência. Eu acho que já foi tão vexame, cara, principalmente em Libertadores, é difícil saber. Eu acho que a pior ocasião mesmo foi perder a Copa do Brasil pro Santo André, porque foi, pô, muito vergonhoso, porque o time tinha quase obrigação de ser campeão aquele ano, entendeu? O Santo André teve muito mérito, ele venceu adversários muito fortes, inclusive o Flamengo na final, mas... Assim, não parecia certo, sacou? Então acho que isso daí provavelmente foi uma das piores lembranças. Pela vergonha mesmo, sabe? Um time com muito menos investimento, muito menos recurso, conseguir superar um time como o do Flamengo, que tava na final no Campeonato Nacional. Pois é, cara. Já no meu caso, você colocou uma dúvida muito grande na minha cabeça, cara. Eu tenho três situações aqui que são igualmente complicadas e eu não sei qual delas escolher. Cara, que foi o primeiro rebaixamento, o segundo rebaixamento e o terceiro rebaixamento, né, cara? Porque o primeiro é muito vergonhoso por ser o primeiro, né, cara? Mas assim, o terceiro, mano, é uma vergonha incrível, que você não acredita mais que tá acontecendo, sacou? O segundo foi assim também quando aconteceu, mas o terceiro é ainda pior que o segundo, cara. Então, eu vou te dizer que, na verdade, eu tô entre o primeiro e o terceiro rebaixamento, cara. Vou elencar o terceiro porque foi muito pouco tempo e a vergonha é muito grande, cara. Pois é, cara. Mas pelo menos no terceiro, o cara lutando, né, cara? O cara lutando. Já foi alguma coisa. Pois é, cara. A gente por pouco não conseguiu se salvar, assim. O time, no segundo turno, fez uma campanha excelente. O Jorginho chegou e as coisas mudaram de uma forma que, se tivessem sido daquele jeito desde o início do campeonato, provavelmente o Vasco seria campeão ou estaria brigando nas cabeças ali, talvez pra ser vice, né? Como a gente sabe que o Vasco gosta de fazer, mas que eu gosto muito mais de ser vice do que de ser rebaixado. Então, acho que fica por aí, tá bem respondido aí, a gente mostrando aqui de coração aberto o nosso sofrimento com os nossos times e as vergonhas que a gente passou. E a gente pede aqui pros ouvintes também responderem aí quais foram as piores vergonhas dos times deles, né, cara? Por que não? Dado que a gente já respondeu a pergunta do ouvinte bola cheia do último programa, a gente tem que escolher o ouvinte bola cheia desse programa, né, cara? Pois é, cara. E o ouvinte bola cheia dessa semana vai ser o nosso grandioso amigo Cebola, cara. É isso aí. Carlos Gomes foi eleito ouvinte bola cheia porque ele deixou um comentário lá no iTunes com uma nota 5, entendeu? E isso ajuda muito a divulgar a gente, ajuda a gente a crescer. E a gente ficou muito feliz com essa participação dele. Ele que tá chegando agora, curtiu a página do Facebook também, entendeu? A gente espera que ele continue também participando bastante com a galera aí e seja também um dos ouvintes recorrentes aí do nosso programa. É isso aí, galera. Contribuam também dando as suas notas pra gente lá no iTunes, e quando eu digo as suas notas, eu digo 5. É isso aí. Não deixe de mandar o seu e-mail pra gente, entendeu? Participe, comente o que você achou do episódio, entendeu? Se você tem algum apelido legal, entendeu? Fale quais são os seus apelidos, conte pra gente, entendeu? Conte pra gente os apelidos da galera da sua pelada, que com certeza você tem vários amigos com apelido na pelada, entendeu? Pois é. E a gente aguarda aí ansioso saber das histórias de vocês. E é isso aí, Robinho. Alguma mensagem final, alguma dica, algum conselho para os nossos ouvintes? Corram devagar e usem caneleira. Se você estiver chegando na cidade, eu acho que é uma boa, cara. É isso aí.